4 clubes históricos nas meias-finais da Taça da Liga, Angola foi eliminada na Taça das Nações Africanas. Portugal está nos quartos-final do Europeu de Futsal e a boa prestação do ciclista Manuel Cardoso em terras australianas. São alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena, que vai para o ar já a seguir. Antena Web da Música. Mais música. Antena Web. Antena Web. Aos sábados à tarde, Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo. Porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às duas da manhã, a Antena Web dá-lhe duas horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das zero às duas da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Futebol Clube do Porto, Académica, Sporting e Benfica estão nas meias-finais da Taça da Liga de Futebol. Hoje realizou-se a terceira e última jornada da derradeira fase de grupos. Com maiores ou menores dificuldades, os quatro emblemas históricos conseguiram a qualificação. Vamos aos resultados. No grupo A, Estoril 0, Porto 2, Leixões 0, Académica 1. Na classificação, Porto e Académica terminaram com 7 pontos, mas com vantagem para o Porto, terminou em primeiro devido à melhor diferença de golos. Estoril e Leixões ficaram pelo caminho, com um ponto cada. No grupo B, Trofense 0, Sporting 1, Braga 4, Leiria 1. O Sporting terminou com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. Trofense, Braga e Leiria ficaram pelo caminho. No grupo C, as contas foram difíceis de resolver para o Benfica. Os encarnados foram a Vila do Conde derrotar o Rio Ave por 2-1, com o gol decisivo a surgir já muito perto do fim, mas foi um tento muito importante, já que deixou o Benfica na frente do grupo com 7 pontos, mais 3 que o Rio Ave. No outro jogo, o Nacional bateu o Guimarães por 1-0, ficou no terceiro lugar do grupo, o Guimarães no último. Porto, Benfica e Sporting apuraram-se como os vencedores de cada um dos grupos, a Académica foi a segunda melhor classificada. Entretanto, o autocarro do Porto foi apedrejado esta tarde na A5, a cerca de 2 km do Estoril. O incidente verificou-se quando o autocarro da comitiva portista passava por debaixo de uma ponte, tendo sido então atacado por um grupo de indivíduos munidos com pedras. A viatura onde seguia Pinto da Costa, o presidente, foi igualmente apedrejada, tendo ficado com um vidro partido. O Porto realizou a viagem no dia do jogo e não na véspera, como é habitual. O Oliveirense venceu hoje o Fátima por 1-0, com um gol de Laranjeira de canto direto aos 32 minutos, em jogo em atraso da 12ª jornada da Liga de Honra. Com os 3 pontos conquistados, a equipa orientada por Pedro Miguel saltou do 9º para o 5º lugar. Já ontem, o Sporting da Covilhã e Varzim acertaram o calendário da 15ª ronda com um empate sem golos, que permitiu aos palveiros fugirem da zona de descida por troca com o Penafiel. O Nulo ditou o afastamento do treinador dos Serranos, João Salcedas. O técnico de 51 anos não resistiu à pobre exibição frente ao Varzim e, depois de uma reunião de meia hora com o plantel e o presidente, tomou a decisão. Não encontra explicação para o que aconteceu. Esta foi a gota de água e decidi colocar o meu lugar à disposição. A decisão é irreversível, declarou o técnico de missionário. O Sporting da Covilhã tem 17 pontos, está apenas a 3 da despromoção. Até terça-feira, a equipa já terá um novo treinador. Hulk e Saponaro devem ficar fora de competição nos próximos 6 meses. A Comissão Disciplinar da Liga já deduziu a acusação do processo resultante dos incidentes que ocorreram no famoso Túnel da Luz. A punição aos 2 jogadores do Porto vai ser enquadrada na moldura mínima prevista, que determina um castigo por 6 meses, mas que podia chegar até aos 3 anos. A sanção que pende sobre o brasileiro e o romeno não depende, em nenhuma medida, da utilização de imagens das câmaras de videovigilância, dado que as agressões que estão a ser acusados, a segurança do Benfica, constaram dos vários relatórios, árbitro, polícia e delegados, que chegaram até ao órgão presidido por Ricardo Costa. Agora, as partes envolvidas, entre as quais o Benfica, que também pode sofrer uma multa, têm 5 dias para a apresentação de defesa. A comissão pretende encerrar o processo em meados de fevereiro. Os portistas vão procurar atenuantes que possam reduzir as penas de Hulk e Saponaro, sobretudo nas possíveis provocações por parte dos seguranças do Benfica. Caso se mantenha apenas suspensão de 6 meses, os atletas perdem o resto da época e Hulk não viajará para o Mundial da África do Sul. A notícia que mais abalou o futebol português nos últimos dias foi a saída de Sá Pinto do Sporting. 2 meses depois do regresso ao Alvalade, o diretor do futebol leonino abandonou os quadros depois do desentendimento com Lee Edson, no balneário após o jogo com o Mafra para a Taça Portugal, que teve direito a agressões físicas. Na noite de quarta-feira, diversos jogadores tentaram separar os dois perante o olhar incrédulo de Carlos Carvalhal, o treinador. A discussão começou ainda no banco de suplentes, com Sá Pinto a criticar o erro de Rui Patrício no segundo gol do Mafra, mas o avançado brasileiro defendia o guarda-redes. O ex-jogador, agora 37 anos, havia regressado para substituir Pedro Barbosa quando da saída de Paulo Bento. Miguel Salema Garção foi o escolhido pela SAD do Sporting para suceder a Sá Pinto nas funções de diretor para o futebol leonino. Quanto a Lee Edson, o avançado vai pagar uma multa de cerca de 30 mil euros, equivalente a 30% do ordenado. Para a Sporting SAD, qualquer eventual sanção ao jogador que o impedisse continuar a jogar seria prejudicar a própria equipa e assim beneficiar os maiores rivais na luta pelo título, Sporting de Braga, Benfica e Porto. Nas habituais mexidas no mercado de inverno, viajamos até à Luz, e Abdá pode ser vendido ao Paris Saint-Germain. As prestações do médio defensivo com a camisola do Portsmouth e da seleção da Argélia reabriram-lhe as portas da Liga Francesa. O PSG pretende reforçar o plantel com um médio de 25 anos, e mostra-se disposto a avançar com 3 milhões de euros pelo passe do atleta, um valor que fica um pouco aquém das pretensões das Águias, que no acordo de empréstimo assinado com o Imolema inglês, fixou o valor de referência para a transferência em 5 milhões de euros. O galês da ascendência argelina já manifestou o interesse de deixar o Benfica e abriu as portas à mudança para a capital francesa. Com a crise no Portsmouth, os responsáveis do emblema britânico já fizeram saber que vão deixar sair alguns jogadores no mercado de inverno para reduzirem as despesas. E Abdá sai, e entretanto pode chegar mais um avançado, Factus Bessirai. O diretor desportivo do Buknós Podgorica, Vladimir Bukatovic, confirmou ontem o interesse do Benfica no jovem montenegrino. Em declarações prestadas ao jornal Arena, o responsável pelo futebol do Podgorica adiantou que continua a aguardar por uma proposta concreta dos encarnados até 31 de janeiro, dia em que encerra o mercado. No entanto, mesmo que o atacante de 21 anos seja transferido, o negócio só vai concretizar-se no final da presente temporada. O Inter Milão pode emprestar Quaresma ao Sporting. O clube italiano está a avaliar as várias possibilidades de negócio que o empréstimo ou transferência de Ricardo Quaresma podem oferecer. O interesse do Sporting é conhecido há muito, mas apesar de em Itália alguns órgãos de comunicação social darem como certo o regresso à casa do extremo internacional português, a verdade é que o Inter ainda não tomou qualquer decisão. Por outro lado, não se confirma, como foi noticiado em Itália, que o agente FIFA Jorge Mendes esteja em Milão a negociar a cedência, nem que tenha oferecido em nome do Sporting Miguel Veloso, Pereirinha, Adriá e Daniel Carriço para trazer Quaresma de volta ao Alvalade. Entretanto, outro produto das escolas leoninas, André Marques, rumou até à Grécia. O defesa esquerdo foi cedido por empréstimo ao Heracles de Salónica até ao final da presente temporada. Habituados a empréstimos está o Rio Ave, clube que neste mês de janeiro costuma beneficiar destes negócios. O Benfica vai ceder o jovem avançado Nelson Oliveira aos Vila Condense até ao final da temporada. Curiosamente, o negócio surgiu na Praça Pública dias antes da visita encarnada de hoje a Vila de Conde para o jogo decisivo da fase grupos da Taça da Liga, que terminou, como já foi referido, com a vitória do 2-1 do Benfica. Recorde-se que Fábio Faria, jovem defesa que tem brilhado com a camisola da formação vilacondense, já tem acordo com o Benfica para a próxima época. Depois de Nelson Oliveira, o Rio Ave garantiu também o concurso do avançado brasileiro Bruno Moraes, proveniente do Futebol Clube do Porto. Moraes, 25 anos, esteve parado devido a lesão, tendo ainda contrato com o Porto até ao final da presente época. Os dois jogadores vão assim reforçar um leque de opções de Carlos Brito na frente de ataque, onde mora João Tomás, melhor marcador português da Liga Sagres, com 9 golos. Deixamos Portugal. A notícia do dia na Taça das Nações Africanas é a eliminação dos anfitriões da prova. Angola foi derrotada pelo Ghana por 1-0. O gol solitário da partida foi marcado ainda na primeira parte, aos 16 minutos, pelo avançado René Asamoah Gyan, após uma jogada de ataque rápido. A seleção da casa, comandada pelo treinador português Manuel José, teve mesmo assim algumas oportunidades de gol ao longo do jogo. O destaque, embora negativo, foi a prestação de Manucho, que desperdiçou 3 ocasiões flagrantes. Valeu, no entanto, o resultado final. O Ghana vai defrontar nas meias finais o vencedor do encontro entre Zâmbia e Nigéria, que jogam amanhã. Na outra partida de hoje, a Argélia surpreendeu a Costa do Marfim, venceu por 3-2 após prolongamento e também marca presença nas meias finais. Egito e Camarões são as outras duas seleções presentes nos quartos de final da prova, também se encontram amanhã. Campeonatos Europeus, realce para a Itália, onde o Inter Milão pode ter dado um passo muito importante na conquista de mais um título. A equipa do José Mourinho derrotou hoje os vizinhos e rivais do AC Milan por 2-0, apesar de terminar o encontro com apenas 9 jogadores. São agora 49 pontos para o Inter, mais 9 que o adversário desta noite. A Juventus voltou a perder, desta vez em casa por 2-1 contra a Roma, que continua no terceiro lugar da Série A, soma 38 pontos. Em Espanha, o Barcelona conseguiu mais um triunfo tranquilo. Os catalães foram ao recinto de Valladolid ganhar por 3-0, contam com 49 pontos, mais 5 que o Real Madrid, que bateu hoje o Málaga por 2-0. E adivinha quem foi o jogador mais importante? Cristiano Ronaldo, ele que marcou os 2 golos do jogo e depois foi expulso por agressão a um adversário. Este fim de semana a taça substituiu o campeonato em Inglaterra e o destaque vai para a eliminação do Arsenal. Os próximos adversários do Porto na Liga dos Campeões Europeus foram derrotados por 3-1 no terreno do Stoke City, que foi claramente superior ao longo dos 90 minutos. Tempo para breves. Eduardo renovou com o Sporting de Braga. O líder da Liga Sagres anunciou na quinta-feira a renovação do contrato com o guarda-redes titular da Seleção Nacional até 2013, mais um ano que o contrato anterior estabelecia. O Desportivo Chaves está nos quartos final da Taça de Portugal. Jogou-se hoje o encontro em atraso dos oitavos da prova. Os flavienses bateram em casa o Beira-Mar, líder da Liga Vitalis, por 1-0. Em Espanha, após uma jogada arrepiante, Felipe Luís lesionou-se e vai ficar 6 meses de baixa. O lateral esquerdo do Deportivo fraturou o tornozelo direito ontem, no jogo com o Atlético Bilbao. partindo o tornozelo após marcar o primeiro golo para os galegos, depois de um choque violento com o guarda-redes adversário. Os médicos da Juventus Bartolomeo Goitre e Luca Stefanini foram suspensos por 2 meses, na sequência do caso que envolveu o jogador Fábio Cannavaro. Recorde-se que o internacional italiano foi envolvido numa investigação de possível uso de práticas de doping após tomar medicação devido a uma picada de abelha. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Às sextas-feiras e sábados na Antena Web, é tempo de teatro. Pelas 22 horas, a Antena Web passa a exibir as antigas peças de audioteatro feitas essencialmente em Portugal e no Brasil. Laços e outra vez a guia. A guia diz 4 polegadas. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Queres confessar aqui, de acordo com a verdade, porque mataste o teu próprio esposo? Se não o fizeres, mando açoitar-te. Só isso, pai. Só, meu filho. Só. Tempo de teatro. Às sextas e sábados, na Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contato telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal está nos quartos final do Campeonato Europeu de Futsal. Apesar da rima e de parecer uma boa notícia, a seleção nacional ainda não venceu qualquer jogo na prova que decorre da Hungria. Na sexta-feira, sem Ricardinho, os homens comandados por Orlando Duarte empataram a 5 bolas com a Bielorrússia, um resultado surpreendente. A igualdade surgiu mesmo no último segundo, quando a equipa de Leste concretizou da melhor forma um livre direto. Já hoje, Portugal perdeu com a Espanha por 6-1. No último jogo do Grupo D. Apesar de Arnaldo ter colocado a seleção das esquinas na frente, num erro crasso do guarda-redes Luís Amado, a formação espanhola dominou a maior parte do encontro e não teve dificuldade em chegar ao resultado final. Mesmo com um empate e uma derrota, Portugal segue em frente por ter melhor diferença de golos que a Bielorrússia, já que estes haviam perdido com os espanhóis por 9-1. O próximo adversário é a Sérvia, que venceu o Grupo C ao derrotar também hoje a Rússia por 4-3. A partida tem lugar na terça-feira, às 18h30, hora portuguesa. Manuel Cardoso ganhou ao sprint a terceira etapa do Tour Down Under, na Austrália. O ciclista português bateu na ligeira subida para a meta o espanhol Alejandro Valverde, vencedor da Volta à Espanha, e o australiano Cadel Evans, campeão mundial. Cardoso, agora ao serviço da Photon Serveto, considerou que a vitória de quinta-feira foi a mais importante da carreira. O campeão nacional de estrada terminou a corrida na 90ª posição, a 15 minutos do vencedor André Greipel. O ciclista alemão da Colômbia garantiu hoje o triunfo final na Tour Down Under, depois da 6ª e última etapa da prova australiana, ganha pelo homem da casa Christopher Sutton. Greipel superou na geral Luís Leão Sanchez e Greg Anderson, que completaram o pódio. Das duas rodas passamos para o mar. Gustavo Lima terminou no 19º lugar nos Mundiais de Vela. O velejador português e o colega de equipa sul-africano, Charles Nankin, conseguiram ficar nos 20 primeiros da classe TAR no Rio de Janeiro, que consagrou os britânicos e campeões olímpicos Ian Percy e Andrew Simpson. É um resultado fantástico para uma primeira prova em TAR. Ainda mais porque o Gustavo não competia em classes olímpicas desde os Jogos de Pequim 2008. Foram os comentários do diretor técnico nacional Luís Rocha. Afonso Domingos e Frederico Mão alcançaram o 26º lugar, a dupla Patrick Monteiro de Barros e Bernardo Santos ficou-se pela 61ª posição. O Sporting de Espinho é o campeão da fase regular da Divisão A1 do Voleibol Nacional. Os espinhenses garantiram a liderança ontem ao bater nos Açores o Fonte Bastardo por 3-2. Foi um jogo complicado para os campeões nacionais, como comprovam os parciais 25-23, 25-19, 16-25, 19-25 e 13-15. O Espinho esteve a perder por 2-0. Um dos perseguidores, o Benfica, derrotou o Vila Condense por 3-0 e destaca ainda para a primeira vitória da época para o Leixões, que derrotou fora os Moris por 3-1. Resultados: Machico 0, Guimarães 3, Esmoriz 1, Leixões 3, Fonte Bastardo 2, Espinho 3, Benfica 3, Vila Condense 0 e Caixão da Maia 3, Caldas 0. Na classificação, o Sporting de Espinho lidera com 39 pontos, o Vitória Guimarães tem 36, mais um que o Benfica. O Porto conquistou hoje a Supertaça de Handball. Os campeões nacionais derrotaram na final o Belenenses por 29-28 após prolongamento. Em jogo disputado no Arema de Portimão, em que a sorte e os erros atacantes dos homens do Restião foram essenciais, o resultado registava uma igualdade a 24 no final do tempo regulamentar. Ricardo Moreira esteve em destaque do lado dos nortenhos ao apontar 9 golos. O Madeira Sade completou o pódio da prova depois de vencer o ABC por 21-18. O Benfica cilindrou ao final da manhã o Chico Andebol por 40-24, numa partida que definiu os 5º e 6º classificados. Os encarnados vice-campeões nacionais desiludiram na fase grupos, ao ficar na última posição. O Benfica, que continua imparável na Liga Portuguesa de Basquetebol. Ontem, em desafio da 11ª jornada, os campeões nacionais receberam e venceram o Alvarense por 79-54. Num duelo de candidatos, os encarnados foram superiores em grande parte do jogo e venceram todos os parciais do encontro. Sérgio Ramos foi o grande destaque do Benfica, com 15 pontos, 8 ressaltos e 3 assistências. Resultados completos: Cabo Madeira 101, Sampaiense 87, Benfica 79, Alvarense 54, Inliabum 78, Vitória Guimarães 90, Académica 71, Vagos 66, Barreirense 96, Porto 90, Ginásio Figueirense 82, Física Torres Vedras 79. Com a vitória, o Benfica isola-se ainda mais na liderança do campeonato, já que Alvarense era precisamente o perseguidor mais direto dos encarnados até o momento. A equipa da Luz soma agora 22 pontos, mais 2 que os homens do Ovar e que o Vitória de Guimarães. No Nacional de Hóquei Patins, os dois principais e quase únicos candidatos ao título conseguiram vitórias expressivas este fim de semana. Ontem, o Porto bateu os vizinhos do Gompilhares por 9-0. Já hoje, o Benfica respondeu com outra goleada, 7-1, sobre o Oeiras. Vamos aos resultados completos na 12ª jornada. Passo de Arcos, 9, Valongo, 7. Porto Santo, 2, Física, 3. Porto, 9, Gompilhares, 0. Oliveirense, 8, Académica de Espinho, 3. Hóquei de Barcelos, 3, Braga, 2. Juventude Viana, 5, Candelária, 2. E Benfica, 7, Oeiras, 1. O Porto lidera com 34 pontos, mais 2 que o Benfica. A Juventude de Viana é terceira, mas já a 11 pontos do Porto, tem 23. O Comitê Olímpico Internacional vai levar a cabo em Vancouver o controle antidoping mais severo da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Vão ser realizados 2 mil testes ao sangue e urina. Nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim, foram efetuados cerca de 1.200. O COI anunciou que nos Jogos de Vancouver, que se realizam entre 12 e 28 de Fevereiro, além do aumento do número de testes, as amostras vão ser preservadas durante 8 anos, para que estejam disponíveis para análise quando houver novas técnicas laboratoriais de detecção de doping. A partir do momento em que a aldeia olímpica for aberta, no dia 4 de Fevereiro, os competidores serão sujeitos a testes surpresa, qualquer hora, em qualquer lugar, incluindo nos locais de treino. Além disso, as federações internacionais de esqui e biatlo vão também fazer os seus próprios testes para detectar eventuais níveis de sangue irregulares. Durante a competição serão feitos testes anti-doping aos 5 primeiros classificados e a mais 2 atletas escolhidos aleatoriamente. Os responsáveis olímpicos podem agir por aviso de informadores e vão colaborar com as autoridades canadianas para desmantelar eventuais redes de doping. Jacques Roche, presidente do COI, garantiu que vai continuar a ser aplicada uma estrita política de tolerância zero em relação ao doping, embora admita que nunca será possível garantir uns jogos totalmente livres de doping. A fechar as breves, Ashimu Evans está confirmado como reforço do basquetebol do Benfica. Os campeões nacionais anunciaram na quarta-feira a contratação do norte-americano até ao final da presente temporada. Evans, de 34 anos e 1,99m, vai estar agora às ordens do técnico Henrique Vieira, depois de ter representado na última temporada o Petro Atlético de Luanda, onde sagrou vice-campeão da Angola. Ainda no basquetebol, a Federação Internacional, a FIBA, montou a Federação de Montenegro em cerca de 7.500 euros. Sanção, entretanto, reduzida para metade, isto tudo devido à queixa do Barreirense por causa do jogador Anthony Brown. No último verão, a formação do Margem Sul acertou os detalhes de um contrato que viria a ser assinado pelas partes com o basquetebolista Brown. No entanto, o norte-americano não respeitou o acordo e seguiu viagem para os Balcãs, seduzido por uma proposta mais favorável do Mornar. Este clube de Montenegro utilizou o jogador em competição indevidamente, já que a carta internacional estava retida pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Para além da punição, a FIBA suspendeu Brown até ao processo ficar resolvido. Rui Rosa pode ser o próximo selecionador nacional de judo. A Federação Portuguesa da Modalidade já formalizou um convite ao atual treinador da benfiquista Telma Monteiro. Convidei o Rui e, ao que parece, está tudo bem encaminhado. Faltam limar pequenos pormenores, revelou o António Aleixo, presidente da entidade. Rui Rosa, de 47 anos, escusou-se a fazer declarações sobre o assunto, que deve ser tratado numa reunião com o Aleixo, que está neste momento a convalescer de uma operação. Judo a fechar a 6ª edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30 da noite. Até lá, continua a ouvir a Rádio Antena Web.